curtição. Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão. E de uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais pra aceitar você bipolar. Ao mesmo tempo você morde, depois me assobe. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar. Eu tava cega, apaixonada, eu tava enlouquecendo. Não sabia a cilada que tava me metendo. É verdade o que todos diziam. Você é maluca, virada, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. É verdade o que todos diziam. Você é maluca, virada, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. Você é Felipe! Uma da excelência lingerie. Vai, Fiador! Vai tomar bom! E tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão. E de uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais pra aceitar você me falar. Ao mesmo tempo você morde, depois me assopra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar. Eu tava cega, apaixonada, eu tava enlouquecendo. Não sabia a cilada que tava me metendo. É verdade o que todos diziam. Você é maluca, pirata, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. É verdade o que todos diziam. Você é maluca, pirata, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. É R10 Produções. Você é Felipe. R10 Produções, Brunão do Recife, Luiz Bala. Todo mundo. O Mega da Cusão. Que bom te ver. A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpe a visita, eu só vim te falar. Tô afim de você, se não quiser, você vai ter que ficar. Olha só. Eu me agarro com essa sua vezinha de balada. E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, vai por mim, mas nós dois não tem. Se reclama, cê vai casar também. Cocô no meu de bem. Seu coração é meu, meu é seu também. Vai namorar comigo sim, igual nós dois não tem. Se reclama, cê vai casar. Cocô no meu de bem. Seu coração é meu. Meu patrão Jorge Luiz, Moça Flor diz, Carreta Moça Flor de Rio. Cê que se engana que o homem não fala de amor, rapaz. Que eu vim acabar com essa sua vidinha de balada. E dá outro gosto, e o cordeiro, boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, vai por mim, igual nós dois não tem. Júlio Manoel que vem gravar também, como eu de vez. Coração é meu, Megastar, você está bem. Viaja nas melhores músicas de todos os tempos. Asas do amor. Megastar, o mega da curtição. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. E mistério cê tem. Arrumei as malas,